Esse chão de terra vermelha onde apoiamos nossas carcaças e acalentamos nossas almas de passagem por esse universo, um dia já foi chamado de Fazenda Estiva. Com o aumento populacional, passou a chamar-se Vila São José da Trindade. Logo, os dois nomes fundiram-se e São José da Estiva foi por muito tempo o nome usado para referenciar esse pedaço de terra agradável entre paineiras e córregos onde vivemos hoje. Em 1897, José dos Santos Fonseca, um viajante negociador, adquiriu terras por aqui e, eufórico com a semelhança do lugarejo com a capital Belo Horizonte, sugeriu um novo nome que logo acabou acatado por nossos fundadores. Novo Horizonte. Você gosta de ouvir histórias? Então ouça essa. É a nossa história. Você se sente seguro em Novo Horizonte? A Cerseg Segurança tem a solução ideal para você. Ligue e peça um orçamento. 17-3542-1100. Se preferir, acesse o site www.cersegseguranceprivada.com.br. NH News. Você sabe o que é um memorialista? Esse é o nome dado ao historiador que é detentor de objetos e documentos históricos e que expande, que conta, que explica casos passados da história, mas que não possui formação acadêmica. Então, aqui em Novo Horizonte, temos os historiadores Gerson Aparecido Rodrigues e Anderson David. Foram eles os memorialistas de um livro delicioso lançado em dezembro passado, chamado Águas da Amizade, que conta um pouco da história da cidade de Novo Horizonte. Esse livro não tem apenas lembranças, ele também traz documentos e fatos históricos, além de ser ilustrado com fotos e depoimentos deliciosos para quem, claro, sabe que um povo que não preserva sua memória jamais terá futuro. Mas como um livro de luxo desses foi lançado numa cidade como Novo Horizonte, onde nossos representantes públicos pouco ou nada se importam com a cultura? Essa é uma dúvida pertinente e deve ser esclarecida. O que possibilitou o nascimento desse livro foi um projeto do PROAC, do governo estadual, patrocinado pela usina Santa Isabel, permitindo que a mesma utilizasse parte do montante que pagaria de impostos ao governo para patrocinar o livro. 5 mil cópias editadas pela Serifa foram distribuídos gratuitamente aos interessados. Ao receber o meu exemplar, fiquei encantado, cara. Não tinha como ser diferente, ainda mais eu, que tanto luto pela valorização da cultura local. Afinal, essa Novo Horizonte apática, de maquiagem borrada e sem brilhos nos olhos, representa apenas os agentes públicos atuais. Esses aí que estão entorpecidos pela cobiça e perpetuação do poder. A minha Novo Horizonte é oriunda de 1826, quando José Antônio de Castilho, o Totó, como era conhecido, instalou-se com sua família em Araraquara e, ao lado dos seus 8 filhos, passou a desbravar as terras da região que hoje pertencem aos municípios de Itápolis e Bitinga e vai até São José do Rio Preto. Um dos filhos de Totó, que por acaso tinha o mesmo nome do pai, adentrou por terras indígenas de Wanicanga, um terreno hostil defendido bravamente pelos verdadeiros donos dessas terras, os índios brasileiros. Totó Filho estrategicamente resolveu estabelecer base nos varjões do Cervo Grande, uma grande área de mato rasteiro rodeado por poucos índios da tribo Caiacanges. Em desvantagem numérica e usando apenas flechas e lanças, os índios que não conseguiram fugir foram mortos por capangas cruéis do coronel Totó e suas terras foram tomadas de forma sangrenta e desonrosa. A família Castilho batizou a nova aquisição de fazenda Tabaju. Totó Filho casou-se e teve 2 filhos, Cesário José de Castilho e Eduardo José de Castilho. Ambos passaram a infância no vilarejo mais próximo, o São José da Estiva, que possuía pouco mais de 20 choupanas, casas de pau a pique, sabe?